projeto tem 5 anos, é um projeto que tem vindo sempre a aumentar o número de alunos e das pessoas que estão a frequentar a Universidade do Rotary, da Universidade Sénior, que também é promovida pelo Clube Rotary de Oliveira do Hospital, e por isso hoje foi aqui o arranque e vim aqui desejar um bom ano letivo, quando todos eles que a frequentam também podiam ser professores ao mesmo tempo, por uma razão e pelas capacidades que as pessoas apresentam. E eu dizia-lhe há bocado, com, de certa forma, agradável, quando estamos nesta fase da nossa idade, o tempo passa mais depressa, e então temos que viver melhor. E dizia-lhe eu que acho que este projeto da Universidade Sénior, onde a Câmara Municipal tem sido um parceiro, através da vereadora, da professora Graça Silva, tem sido um projeto muito bem conseguido, porque ele tem vindo a aumentar. É porque as pessoas sentem bem, é porque as pessoas gostam, e por isso eu tenho que dar os parabéns a duas pessoas, a três pessoas, à direção, mas sobretudo ao professor Artur Abreu, que é o presidente, mas há uma pessoa que tem sido fundamental, que é a professora Fátima Inocência, que é a coordenadora de tudo isto e que tem-se dedicado de alma e coração, assim como à senhora vereadora, à professora Graça Silva. E por isso não posso também deixar aqui dar um agradecimento aos professores, aos docentes que vêm aulas de forma gratuita e que gera-se aqui uma empatia e de saberes que todos têm, e por isso são momentos de troca daquilo que nós achamos que é de alguns momentos de felicidade para estas pessoas. E é também por causa disso que a Câmara, neste projeto novo da Casa da Cultura, está também a reservar um espaço para esta universidade. Deixe-me dizer, houve quem achasse que o Colégio Brás Garcia de Mascarenhas, no passado, com opções políticas, visões diferentes da minha, fosse o Museu do Queijo da Serra da Estrela. Eu sempre pensei que deveria ficar o Colégio Brás Garcia de Mascarenhas. Diz-nos muitos oliveirenses que o frequentamos e sempre o vimos como um sinónimo da educação. Ora, não há nada de melhor se ele for a futura sede realmente da Universidade Sénior. Para nós é fundamental. E é essa visão que nós temos, e acabei de lhe anunciar e mostrar-lhe o projeto, e as pessoas gostaram muito porque bateram bastante palmas.